Santo, justo, misericordioso, é Jesus, meu Senhor, Rei dos Reis. Lindo, perfeito, todo poderoso, entendi quando a ti contemplei. Santo, justo, és Jesus, meu Senhor, Rei dos Reis. Lindo, perfeito, todo poderoso, entendi quando a ti contemplei. Pois homens, anjos, querubins, reis, anciãos e serafins te adoram dia e noite sem cessar. E diante de tão grande amor, contemplo teu esplendor e prostrado te adoro, Senhor. E diante de tão grande amor, contemplo a glória do Senhor e me torno mais um vencedor. E diante de tão grande amor, contemplo o teu esplendor prostrado, te adoro, Senhor. E diante de tão grande amor, contemplo a glória do Senhor e me torno vencedor.